saudades que eu tento esquecer. Mas o passado sempre vem me cobrar as dívidas que eu tenho com você. Palavras que não têm sentido, uma fuga, o início de uma guerra, onde tudo é permitido. A loucura é muito mais estar aqui falando pra ninguém me ouvir. A loucura é muito mais estar aqui falando pra ninguém me ouvir. Que eu tento esquecer, mas o passado sempre vem me cobrar as dívidas que eu tenho com você. Palavras que não têm sentido, uma fuga, o início de uma guerra, onde tudo é permitido. A loucura é muito mais estar aqui falando pra ninguém. Só o que aconteceu com o tempo. Eu fui me acostumando.